A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Priscila Tapajoara, eu sou indígena aqui da região de Santarém, no Baixo Rio Tapajós, no Pará. Eu faço parte, né, como coordenadora geral da Associação Mídia Indígena, que é uma associação indígena no qual a gente tem um foco a trabalhar com jovens comunicadores no Brasil. E também faço parte do ITA como vice-presidenta. O ITA, ele é o Instituto do Território das Artes, que tem um foco em trabalhar a arte no geral, aqui na região de Santarém, né, da onde eu moro. Também eu sou fundadora da Tapajoaras Filmes, que é uma produtora que trabalha voltado mais com a questão documental, né, de produção de documentários na região amazônica. E aí eu quero falar para vocês um pouco sobre a importância, né, da temática da produção de vídeo, de fotografia, nessa parte da comunicação para o campesinato. Então, é muito importante que, né, a gente consiga se apropriar dessas ferramentas tecnológicas para que a gente esteja trazendo para a gente, para o nosso lado, para o lado da nossa luta, para o lado do nosso trabalho, para as nossas defesas. Porque a gente vive num país onde a comunicação, infelizmente, ainda é monopolizada. Muitos de nós não têm vez e não têm voz nessas grandes mídias. E muitas das vezes, quando aparece alguma coisa voltado a nós, a gente às vezes não é exatamente falando aquilo que nós gostaríamos que fosse falado, né? Então é importante que a gente se aproprie dessas ferramentas para que a gente possa estar dando voz ao nosso povo, que a gente possa estar levando um pouco dos nossos conhecimentos, da nossa luta, né, dos produtos que a gente produz no campo, né, da vida do campo, como é realmente a vida no campo, de como é produzir, vender os produtos do campo. Então é muito importante essa apropriação, é juntar esses conhecimentos tecnológicos com os conhecimentos ancestrais, né, que a gente carrega e fortalecer a nossa luta. Então é importante assim, que independente da idade, se é mais novo, se é mais velho, né, independente da faixa etária, do gênero, independente, é importante que a gente se aproprie dessas ferramentas, né? E aí, o curso que eu dei ontem, ele é voltado para falar sobre isso, né? Sobre como a gente pensar nessas ferramentas e trazer elas para o nosso lado, né? Trazê-las para a gente, como a gente pegar todo esse conhecimento e juntar com o que a gente tem para que nos fortaleça e não nos enfraqueça. Então, uma das coisas que eu falei bastante ontem, né, na aula, foi sobre a importância da gente escolher uma pauta, da gente escolher uma pauta, da gente escolher um tema para a gente estar produzindo um produto, né, um conteúdo. Porque antes da gente fazer o vídeo, é muito importante que a gente entenda quais são os prós e os contras que esse produto que eu vou estar produzindo, esse conteúdo, vai trazer para mim, vai trazer para minha luta, vai trazer para minha empresa, né, para minha associação, organização. O que que isso de ruim vai ter? Então é muito pensar nisso. Pensar na importância de falar sobre, por que é importante falar sobre esse assunto, né? Por que ele é relevante, né? Aonde que eu quero que esse assunto chegue? Em quais são as pessoas? Então, pensar bastante nesse tema para que a gente possa começar a produzir o roteiro, né? Como produzir o roteiro a partir desse tema, né? E o roteiro, ele é o filme, ele é o vídeo, ele é escrito em palavras, né? Ele vai servir como um guia para a gente durante essa execução da produção. Então, é muito importante que todas as informações necessárias para que o vídeo seja feito, eles estejam no roteiro. E aí, ele precisa, nesse roteiro, ele precisa ter alguns itens que são importantes, que eu gosto de dizer, que é o título do vídeo, a minutagem, a descrição das cenas, o apontamento de inserção de áudio, o texto da cena ou na narração, né? É colocar esses itens no roteiro que eles vão nos ajudar a construir melhor o nosso vídeo. Aí, uma das coisas, assim, depois que o nosso roteiro já está pronto, e é muito importante também a gente se atentar, é na parte da hora que a gente vai filmar, né? E a gente entender o que é a exposição, né? O que seria isso, né? A exposição se refere à quantidade de luz que vai entrar no sensor da câmera e também no sensor do celular, né? Então, a foto, ela é nada mais é o trabalho com a luz. Então, não dá para fazer uma foto sem luz, com a escuridão, né? Então, a exposição, ela é basicamente é o quanto as suas fotos ficarão escuras ou claras. Se a imagem ficar mais clara, ela está sendo super exposta, que quer dizer que ela está estourada, ela está muito clara, a gente não consegue ver os detalhes das informações que tem na foto. Se a imagem ficar muito escura, ela está sendo subexposta, que quer dizer o quê? Que tem pouca luz nessa foto, nesse vídeo. Também a gente não consegue ver os detalhes. Então, assim, é importante que a gente regule, né, a nossa câmera para que ela fique ali no meio. Ela não fique nem tão escura e nem tão clara. Que fique no meio, que a gente consiga estar vendo essas informações. E aí, essa exposição, ela se dá bastante pela parte da abertura do diafragma, a velocidade do diafragma, que a velocidade é o que seria a janelinha do diafragma que abre e fecha, e o ISO. E também, é muito, depois, né, quando a gente tem esse entendimento sobre a exposição, é importante também que a gente se atente nos planos cinematográficos, que são muito importantes para compor um vídeo. Aí eu falei muito sobre alguns planos, assim, tem uns planos que eu gosto bastante de trabalhar, que eles são os planos mais simples, mas eles ajudam a construir um filme ou um vídeo de uma forma muito legal. Então, o plano geral, o que seria um plano geral? É um ângulo mais aberto, né? Um plano mais aberto, onde a câmera revela todo o cenário à frente e a figura humana, né? Ele está no espaço muito reduzido da tela. Então, assim, a gente vê o humano bem pequeno, né? Aqueles planos bem mais abertos. O plano conjunto, ele é um plano aberto, mas que a câmera revela uma parte significativa do cenário à sua frente. E a figura humana, o objeto que ocupa esse espaço, ele também está relativamente maior na tela. Aí um outro plano é o plano médio, que a figura humana, ou principalmente humana, mas o objeto também estão enquadrado da cintura para cima, estão enquadrado mais próximo. E ele é muito utilizado para fazer entrevista, esse plano. O primeiro plano, que é o close, é a figura humana está enquadrada do peito para cima. O primeiríssimo plano, que é o close-up, a figura humana é enquadrada dos ombros para cima, então é um plano mais fechado. E o plano detalhe, a câmera ela está enquadrada numa parte do rosto ou do corpo, como um olho, uma mão, um pé, a boca, ou também pode ser usado para objetos pequenos, como caneta, né, sobre a mesa, um copo, né, uma logomarca, uma letra, né? Esse plano ele é mais para detalhar mesmo, dar ênfase naquilo que a gente quer mostrar. Aí um outro ponto muito importante na hora da gravação é a gente se atentar na regra dos terços. A regra dos terços é um tipo de composição descentralizada onde os elementos importantes da fotografia são colocados ao longo de uma grade que é dividida de 3x3. É como se fosse um jogo da velha, que divide igualmente a imagem em 9 partes. O objeto da cena pode ser enquadrado entre o cruzamento das linhas que formam a grade, seja na parte superior ou inferior da tela. Então, aquelas linhas no jogo da velha que está no meio, que são duas linhas em pé que estão no meio, é importante que o objeto ou a pessoa ela esteja enquadrada nesses cruzamentos dessas linhas. E aí, um outro ponto muito importante quando a gente está pensando em produzir um conteúdo é a gente se atentar na questão sonora, né? Não adianta a gente fazer um filme, um vídeo com uma imagem muito linda, se a gente não tem um som bom. O som precisa estar bom, precisa estar entendível, principalmente quando a gente está pautando um assunto muito importante. E aí, no som, existe dois tipos: o som diegético, que é todo o som que está na cena, né? Então, é qualquer som que faz parte da ação no ambiente e que está sendo filmado, né? Então, é o som dos passos, dos pássaros cantando, das pessoas falando, de música no rádio, uma buzina. Então, todo aquele som ali, que está ali na hora que está sendo gravado, ele é diegético. O som extradiegético, ele é definido como uma trilha sonora, uma música, né? Todos os efeitos sonoros que são uma narração, tudo que é colocado na hora da edição, depois, né? Não é captado no momento. E a gente precisa se atentar muito quando a gente vai gravar no local que a gente está gravando, sabe? Se tem um som muito alto, se aquele som ali, se aquele barulho está incomodando, vai interferir na nossa fala, se vai interferir no nosso vídeo, né? Se não vai ficar bom, se as pessoas não vão conseguir entender. Então é muito importante que a gente busque recursos e ferramentas para a gente ter um som mais limpo. Se você está gravando no ar livre e você não quer que apareça os ruídos, é bom você ter um microfone para você estar gravando, né, ali. Então, improvisar alguns tipos de microfone para gravar. E aí chegou o momento, né, de gravar ou fotografar. Então, antes de você sair, você precisa preparar tudo que vai ser filmado, né? Tudo da filmagem. Marcar entrevista, verificar onde vai ser gravado, como é que você vai chegar lá, quais são os equipamentos que você vai precisar levar. Você precisa se atentar em tudo isso para gravar. E aí, depois que teve a gravação, vem a parte da edição, né? E a edição nada mais é do que você cortar tudo de ruim que teve no vídeo e juntar essas partes para construir uma narrativa coerente, né? E finalizar com os toques finais, que é inserindo legenda, os trilhas sonora, os créditos, né? Fazer a coloração. Então, tudo isso é um processo importante da edição. E aí eu mostrei também sobre alguns aplicativos que eu costumo usar, que ajudam nessa edição quando a gente está trabalhando com o celular, né? E aí o CapCut é um aplicativo que eu uso bastante para editar meus vídeos. Ele é um aplicativo completo, ele é gratuito. Você pode baixar tanto no celular Android quanto no iOS. E ele tem várias ferramentas, né? De cortar, de reverter, de mudar a velocidade. Ele vai ajustar todo o seu vídeo ali. Você pode colocar efeito, legenda, você pode inserir outras imagens, como foto, vários efeitos, filtros, tem várias coisas. E um outro que é muito parecido com esse, ele é o InShot, né? Também é um aplicativo de edição, ele é gratuito. E aí, ele também tem umas funções muito, muito parecidas com o CapCut. Isso é só a timeline que a gente fala, né? Que é a parte de dentro do aplicativo, são um pouco a interface do aplicativo, eles são um pouco diferentes um do outro. Mas, no geral, eles têm o mesmo trabalho, eles fazem as mesmas coisas. Mas quem opta para editar no computador, tem o Adobe Premiere, né? Que ele é um editor mais profissional. Ele é um editor de vídeo totalmente profissional que são usados mesmo para editar os filmes, né? Então, assim, mas ele não é grátis, ele é pago. Mas tem uns outros que são mais acessíveis, né? Que são o Sony Vegas e o Filmora. Você paga eles, só que o valor é menor e você também pode conseguir grátis. E aí, um outro aplicativo que seria mais para editar foto é o Snapseed. Ele é um aplicativo gratuito mesmo, é desenvolvido pela Google e ele tem várias ferramentas para edição de foto. Ele é somente edição de foto e não edição de vídeo. Então, depois que todo o seu produto já escreveu roteiro, já gravou, já editou, você precisa se atentar, né, no engajamento, né? Como é que você vai pôr isso nas redes sociais? Como é que você vai engajar os seus conteúdos? Então, para o engajamento dos seus conteúdos, é necessário você criar uma estratégia de engajamento. e de divulgação desses conteúdos e campanhas, além de criar uma rede de apoio e de fortalecimento com outras organizações, com outros parceiros, né, com amigos, familiares. E aí, como que a gente gera engajamento nas redes sociais, né? Então, aí eu vou citar 6 dicasinhas que são super importantes, né? Conhecer seu público. Você basicamente saber quem é seu público, né? Fazer uma pesquisa para oferecer o melhor conteúdo para o seu público. Quais são as características básicas necessárias, né? É você definir as características do seu público. O que você trabalha, o que vai facilitar o direcionamento da comunicação nas mídias sociais que você vai usar. Você tem que ter esse conhecimento do seu público, do que ele gosta, do que ele não gosta, para você falar com mais firmeza sobre o tema. Aí, a segunda dica é produzir e compartilhar o conteúdo relevante. Né? Os usuários das mídias sociais estão em contato com uma enorme quantidade de conteúdo no dia a dia, sabe? Então, assim, você entra nos aplicativos, tem um monte de conteúdo na nossa timeline ali aparecendo o tempo todo. Então, é muito importante que a gente tenha opções que a gente se destaque, né? A gente tem que chamar essa atenção sempre das pessoas, a gente tem que falar de uma forma que a gente chame a atenção das pessoas. E aí eu digo que nos 3 primeiros segundos do vídeo é onde você cativa, você segura aquela pessoa. Então você tem que, nesses 3 segundos, você tem que ser muito criativo, falar alguma coisa, usar uma frase de efeito, que essa frase no começo ela ligue com o resto do vídeo para você chamar a atenção do seu público. É ter muita criatividade e ter conteúdos autorais. A terceira é você incentivar a interação. Então, assim, você precisa criar maneiras de estimular a interação nas mídias sociais. Por exemplo, no Facebook, você pode criar posts mais simples, onde pode fazer questionamentos que gerem comentários. E no Instagram, fazer enquetes, né, usando aquelas ferramentas que tem nos stories, mais objetivas, mas sempre falando sobre o seu assunto, né? Então, nas legendas das suas postagens, você sempre parecer que está conversando com o seu público. E aí, uma sugestão é: desenvolva cada publicação pensando sobre como as pessoas serão estimuladas a interagir. É preciso que os conteúdos sejam amigáveis e acessíveis. Responder os comentários também é uma ótima forma de obter engajamento nas redes sociais, já que o público se sente ainda mais próximo de você. A quarta é capriche no visual das publicações. É importantíssimo que o conteúdo visual tenha uma grande força de engajamento, né? E é muito importante que ele seja bem aceito ao público. Então, assim, é importante que você traga criatividade nos seus vídeos, né? Uma foto com mais qualidade também, que você use outros artifícios de produção de vídeo, de animação, de foto, de edição de foto, para atrair o seu telespectador. E as dicas essenciais: você precisa ser criativo no seu conteúdo. Combinar boas imagens com texto, lembrar que sua missão é chamar a atenção do usuário sem deixar ele cansativo. O quinto é engajamento sempre nas redes sociais, como a gente falou. Você tem que estar ali engajando para manter a continuidade. Então, é ter ações com os conteúdos. Você fazer sempre conteúdos com temas do momento. E esses temas do momento, eles têm que estar ligados com o seu produto, com o que você costuma falar, com sua pauta. E sempre também estar perguntando assim, conte para nós o que você achou desse tema, né? Tipo, criando essas perguntas, essas enquetes, né? Pedindo a opinião do seu público. E o outro é que você seja constante na publicação. Então, não adianta você fazer um vídeo, uma foto, uma publicação linda, se você vai desaparecer por 3 dias, 4 dias e do nada você aparece. Não dá. É fundamental se fazer presente para o seu público. O engajamento nas redes sociais depende do contato frequente e constante com quem acessa a sua página. Então, é importante que você mantenha uma regularidade de posts, sempre planejando alimentar a página diariamente. E, gente, isso é um resumo do que foi a aula ontem. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu passei aqui para vocês. Vocês coloquem em prática, né, nos seus trabalhos, nas suas organizações, nos seus projetos. E muito obrigada por ouvir esse podcast. Fico muito feliz em contribuir um pouco com vocês. Até a próxima! Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.